Nós tem pessoas aqui que tem que tá indo no CAP, tomar remédio controlado, que tem que buscar no CAP. Meu pai mesmo é o cacique, ele teve infarto, já fez ponte de safena, toma remédio, viu? Que minha irmã mesmo, nós tem pessoas diabéticas, que Deus a defenda, tem uma emergência. Como é que a gente vai para um hospital se não pode passar? Se a gente sair daqui para ali de a pé nessas estradas que tá aqui, a lama vem até aqui, o joelho. Vem até o joelho da gente. Viu? Então tá, a situação aqui tá demais. Nós